más lenta mi otra mujer. Un otro año, otra forma de vida, o otra cosa cualquier. No comprendo que me diz ser capaz de sacudir a liberdade, só demais. Eu quero ser o que amanhã quiser. É com teu ego que sais. O amor é isto. O amor é isto e nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Chegou-me agora a notícia. Um amigo meu caiu em contradição. Deseja ser melhor a liberdade? Tudo bem, uhum. Mas também ela é uma mulher, uma prisão. Pa, pa, pa, pa, para por aqui. Não sofre qualquer tipo de evolução. Ai, se eu quiser eu acabo tudo. Mas mal de mim prende o meu coração. O amor é isto. O amor é isto e nada mais. Nada mais. Nada mais. Liberdade para ali, toda a gente diz, toda a gente quer. Mas querendo ou não, ninguém lhe dá a mão. E todos querem a prisão de uma mulher. É tudo fruto da nossa natureza. E quem não é a sua negação? O diabo chegou e humildemente a Deus falou. Não somos Eva nem Adão. O amor é isto. O amor é isto e não.